Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção. Episódio especial. Hoje sempre falo que é um episódio especial, mas dessa vez é. Eu recebi esse feedback esses dias, inclusive. Eu falei assim, o seu apresentador, ele é tão carismático, né? Agora eu não entendo por que todo episódio é muito especial. Eu acho, eu sinto como é especial. Pra mim é sempre muito especial estar com vocês, todo episódio é, mas hoje ele tem uma pequena diferença, porque esse episódio é dedicado ao nosso fã Lucas Batista, de Niterói, Rio de Janeiro. Ele mandou mensagem pra gente, sugerindo, né, vários filmes. Todos os filmes ótimos, né? Ele sugeriu Morangos Silvestres, do Bergman, sugeriu The Big Lebowski, maravilhoso filme. Ele sugeriu vários bons filmes, né? Imperdoáveis. E aí a gente escolheu esse filme, que é um filme... Ai, ai, ai, não sei nem como descrever. Maravilhoso. Mulholland Drive, Cidade dos Sonhos, em português. Dirigido pelo David Lynch, claro. Estrelado por Naomi Watts, Laura Herring e o Justin Theroux. E esse filme que, de 2001, com certeza, mesmo tendo sido lançado logo no primeiro ano do século XXI, ele tá em várias, se não todas as listas dos top filmes do século XXI, sem dúvida nenhuma. Ele é adorado por todos os críticos. E a gente assistiu aqui esse filme e não poderíamos deixar de falar pelo menos de um filme do David Lynch. Nada melhor do que Mulholland Drive. André, tá de volta! Tava todo mundo com saudade do André Vicente. Foi pro Rio de Janeiro. Férias, tirei férias. E aí, como é que você tá? Tô deprimido. Felipe Sobreiro, como é que você tá? Tudo bem? E aí, tudo bom, galera? Tranquilo? Não, todo mundo tem que conferir as caricaturas do Felipe Sobreiro. Ele tá lançando caricaturas de celebridades fantásticas, maravilhosas no Facebook, no Instagram. Mês de janeiro todo. Qual é o Instagram? Sobreiro. Só Sobreiro. E aí temos também o nosso fã número 1 de David Lynch, Dr. Emeritus Igor de Campos. Tudo bem com você, cara? Tá animado pra esse episódio? Muito, muito animado. Eu adorei a indicação do Lucas. Lucas, muito obrigado por ter feito meu dia e ter estragado mais uma vez o dia do André Vicente e do Gustavo Leal, que eu tenho certeza que eles detestaram esse filme, mas já a gente fala sobre isso. Absurdo! Claro que não! E o tio Guga Leal, que assistiu o filme como eu, assistimos o filme pela primeira vez inteiro, assim, semana passada. E aí, tudo bom? E aí, tudo bem? Bom dia. Não, realmente, com certeza, o Cidade dos Sonhos é um dos filmes que foi feito aí na história. Como é que é? Como é que é? Então vamos começar com ele, com o enigmático Gustavo Leal. Impressões breves, manda ver. Foi inesperado, eu nunca tinha assistido, né? Mas é impossível você não ter ouvido falar no filme. Todo mundo sempre falou, ele sempre falou do David Lynch. Eu nunca tinha assistido nada dele. Eu tentei o Twin Peaks, não consegui, porque todo mundo fala tão bem do Twin Peaks, né? Eu tinha vontade de gostar do Twin Peaks, mas não consegui embalar. Eu não sei, eu vou esperar ver o que vocês vão falar, sinceramente, assim. Não sei se eu tava com muita expectativa do que o filme seria, assim, tem essa coisa de ser um filme enigmático e tal. Eu achei o filme, visualmente, não é a minha estética, assim, né? Um negócio meio... Eu não sei descrever muito bem, não. Talvez daqui pro final do programa eu entenda melhor. Eu acho que foi um problema mais de expectativa, assim, do fato dele ser considerado, tá sempre em todas as listas melhores de todos os tempos, do David Lynch ser considerado genial. Acho que eu esperava outra coisa, assim, eu esperava mais uma coisa mais cinema-arte, né, mais pro lado do Holy Motors, né, do Tarkovsky da vida, do que o que eu achei uma coisa meio cinema-pop, meio TV mesmo. Mas vamos ver, daqui pro final do programa, quem sabe você não me ilumina. E André Vicente? A experiência de vê-lo, assim como o Gustavo falou, a estética não me apraz muito, realmente, porque parece como o Diego comentou aqui antes da gente gravar, parece uma estética de filme que passava na sexta sexy da Record ou da Band, não lembro. Sim, agora é sobre essa questão, né, do fato do David Lynch. Ele é uma figura muito interessante, né? Então eu acho muito difícil a gente ver um filme dele sem ligar a figura dele, ao processo criativo dele, porque isso ilumina e traz um valor pro filme dele. Eu acho que sim, se você vê só o filme, e se você vê o filme estudando, vamos dizer assim, como é a cinematografia do David Lynch, etc., a coisa se transforma, né? O Igor deve concordar comigo, assim. Não dá pra pegar o filme do David Lynch só como... É como os livros, né? Você vai ler, sei lá, livros do David Foster Wallace, por exemplo. Você pega um livro só dele, descontextualizado do processo criativo, da história dele, de como ele concebe a literatura, você pode achar uma porcaria, por exemplo. Mas se você vê o propósito, né? O que que o autor quer fazer, aquilo pode dar uma outra direção da sua maneira de enxergar e da sua experiência com o filme, né? A experiência estética se transforma nesse caso. No caso do David Lynch, como você falou, Diego, né? Esse filme, ele chamou muita atenção do pensamento psicanalítico, por exemplo, né? Exatamente porque ele... Primeiro que já traz no... Pelo menos no título em português, né? Cidade dos Sonhos. O filme trabalha isso, né? Tem cenas que são mais oníricas. Tem essa fragmentação das cenas. Situações muito estranhas ou complexas. Ou então parecem fora do lugar. Que lembram uma estética de sonho, né? Vamos dizer assim. Que lembra o trabalho do sonho, né? Como um sonho, ele se torna aberto a uma série de interpretações e ele te convida a uma interpretação. Muito embora o David Lynch, ele diz que não gosta que interpretem os filmes dele. Não quer, ou que não é feito para interpretação. Mas é falso isso, né? Porque se o cara cria e manifesta aquilo, ele necessariamente está fazendo aquilo para ser visto, né? Para transmitir algo. Então o fato do diretor falar, ah, não é para interpretar, isso não importa, porque inclusive o que motiva ele a colocar na tela é um impulso de transmissão. É ser visto por alguém, é ser falado, etc. Né? Então essa opinião dele de não devemos interpretar, a gente pode inclusive desconsiderar para fazer o nosso podcast. É um pressuposto nosso aqui, né? Que os filmes são interpretáveis. Então, Filipão, o que você achou do filme? O que você acha que o André tá falando aí? Foi a segunda vez que eu assisti esse filme, eu quase 20 anos, eu vi em VHS ainda, né? Pré-DVD, eu peguei na locadora e tal. Achei interessante e tal, um dos primeiros que eu assisti dele. E depois que eu conheci mais a obra do Lynch, eu curto, acho massa. Mas se eu fosse recomendar um pra assistir aqui com vocês, sabendo que alguns não são muito afins, não conhecem e tal, eu teria ido pra alguma coisa mais tipo Homem-Elefante ou o próprio Blue Velvet, assim, que tem mais coisa pra mastigar, assim, que... O Mulholland Drive é interessante, eu gosto, mas é um filme meio quebrado, assim, é um filme que ia ser feito pra TV, como um piloto pra uma série, que aí não deu certo, aí o Lynch aumentou e transformou num filme, então tem uma coisa meio fracionada que é parte da própria história que ele tá contando e tal, mas tem esse aspecto meio improvisativo e tal, que o próprio Lynch faz direto, né? Só pra comentar uma coisa que o André falou, que o Lynch disse que não podia interpretar meus filmes, eu nunca vi ele dizer isso, né? O que acontece é que perguntam pra ele, né? Ah, o que quer dizer isso aqui? Ele nunca vai responder. Ele é contra ele explicar o filme pra você. Mas ele diz que, eu ouvi falar que ele curte, assim, que pessoas, eu acho que esse filme significa isso e outro significa aquilo, o problema é, ele não é contra isso, né? Se ele entendesse português, ele ouvisse, ele ia se divertir ouvindo a gente falando aqui, por exemplo, né? Eu acho que ele é contra interpretações intelectuais demais. Eu já vi ele falando isso, né? Ele tá mais interessado em saber o que, que o filme fez você sentir. Ele é um provocador de emoções. É, isso que ele quer saber, ele gosta de mexer com esse lado mesmo. Eu sei que ele começou como pintor, então ele tem um lado mesmo que não é apenas contar história, né? Que é o que ele acaba fazendo como cineasta, mas e sim criar uma sensação, né? Que você tem uma impressão vendo o trabalho dele, né? Então ele mexe muito com som, com aquela música do Badalamente, com coisa meio cortada, faz um fade de uma cena pra outra. É uma coisa mais de uma vibe, assim, um mood, né? Com sentidos também, né? Uma das instruções que ele mandou para os projecionistas, né, foi que o filme tinha que estar com um volume um pouquinho mais alto. Exatamente para a música ter mais impacto, eu acho. Antes do Igor falar, eu vou falar rapidão a minha impressão. Eu assisti o filme pela primeira vez também na semana passada, inteiro. E eu tive uma experiência parecida com aquele filme que a gente já falou, do Charlie Kaufman, né? Estou pensando em acabar com tudo. Porque quando você assiste pela primeira vez, eu fiquei um pouco assim, nossa, não consegui realmente gostar muito do filme. Eu não consegui entrar muito no filme, porque, sabe, que esse filme é considerado tão maravilhoso, né? Muitas expectativas, como o Gustavo tinha falado. Mas aí, depois de ter lido e ter visto vídeos sobre o filme, ter estudado interpretações sobre o filme, e ter visto entrevistas com David Lynch, quanto mais informação eu pegava sobre o filme, mais eu gostava. Eu queria rever o filme com outros olhos, né? Com mais informação. Então, é um filme que a experiência, ela aumenta muito. O André falou isso agora, né? A experiência, ela melhora muito. Muito quando você conhece um pouco mais sobre o David Lynch, sobre a estética dele, sobre as intenções dele. Eu achei legal. Assim, a segunda vez que eu assisti ontem, né, de novo, pra fazer o podcast, eu gostei bem mais. Mas mesmo assim, eu ainda acho que, como tema principal, geral, assim, do filme, que é essa questão do sonho de uma atriz aspirante a ser estrela de Hollywood, não é uma coisa fácil de você identificar e de você realmente acompanhar o drama da personagem, né? Eu sou um cara que gosta de drama, eu gosto de teatro. Quando, dos 20 aos 30 anos, o meu escritor favorito sempre foi Dostoiévski, né? Então eu gosto realmente de dramaturgia, tanto em forma de literatura, quanto no teatro mesmo, quanto no cinema. Então, e o David Lynch é um cara altamente, é um diretor altamente cinematográfico, né? Ele é mestre de cinema mesmo, altamente visual, então não é um dos meus favoritos, de fato. Igão, e você? Bom, eu nem sei por onde que eu começo a falar, assim, a minha impressão, minha primeira impressão do filme. Bom, pra começar, eu assisti esse filme no cinema, esse filme é de 2001, eu sou um grande fã do David Lynch. Quando eu fui assistir esse filme, eu já era um fã do David Lynch. Então, assim, impossível falar da minha impressão do Mulholland Drive sem antes falar um pouquinho da minha história com o Lynch, que é basicamente o seguinte. Eu acho que é pra quem gosta de arte, né, de forma geral, pra quem gosta de literatura, pra quem gosta de cinema, pra quem gosta de música, eu acho que inevitavelmente você pode, se tiver sorte, né, você pode encontrar um artista, né, ao longo da sua vida, que de certa forma ele consegue traduzir na tela, ou na literatura, ou na música, ou na poesia, uma certa impressão ou visão de mundo que às vezes você não sabia mesmo que você tinha. E no meu caso, esse artista é o David Lynch. A minha ligação com ele é mais do que simplesmente uma ligação de cinéfilo, porque eu gosto de vários diretores, mas eu arriscaria dizer que talvez ele seja meu diretor favorito, porque ele é um diretor que assim, ao longo da carreira dele, através dos filmes dele e também através da música dele, das pinturas, assim, ele é um artista multimídia, tá? Ele é multimídia, ele é músico, ele é engenheiro de som, ele participa da trilha sonora, ele é pintor, ele é roteirista, é produtor, é diretor de cinema, ele é ator também, inclusive. Muito engraçado, ele chegou a fazer uma comédia romântica com a Isabella Rossellini há muitos anos atrás, que passava na sessão da tarde e anunciavam ele no elenco, assim, um filme com Isabella Rossellini e David Lynch, e ele aparecia lá. Então, assim, o primeiro contato que eu tive com a obra dele foi Twin Peaks, que eu assistia na televisão quando eu era pequeno. Twin Peaks é de 90, mas eu vi a reprise dele, eu acho que na Rede Record, então em algum outro canal de televisão aberto. Aí fui atrás dos filmes dele em locadora. Quando eu fui ver o Mulholland Drive, já era fascinado pela obra dele. E assim, eu tô há literalmente 21 anos falando desse filme e mostrando para as pessoas esse filme, o que explica talvez o fato de eu ter poucos amigos. Porque esse filme, eu acho que ele entra fácil no meu top 5, até arriscaria dizer o meu top 3 filmes favoritos da vida. Todas as vezes que eu vejo uma coisa diferente nesse filme, pra mim, uma hora ele é uma comédia, outra hora ele é um mistério neo-noir sobre identidade, outra hora ele é um filme de horror. Não vou mentir pra vocês, não vou dizer assim que é pelo fato de eu gostar do David Lynch, tá, há muitos anos assistindo os filmes dele, isso me faz um expert. Não faz, mas isso que eu acho bacana, sabe, porque eu acho que os filmes dele não se esgotam em uma interpretação. E fazendo um comentário agora, né, aproveitando, sobre aquilo que o André tava falando, de fato, o David Lynch é engraçado, tem muito material sobre ele falando. Até parece que ele não gosta de falar sobre os filmes dele. Ele fala muito sobre os filmes dele, ele fala muito sobre o processo criativo dele, inclusive, né? Isso tá muito bem documentado através de livros, entrevistas, vídeos e tudo mais. E eu acho que a questão não é tanto uma aversão à interpretação em si, porque como o André, ele falou muito bem, sabe, isso fatalmente vai acontecer. A partir do momento que você realiza uma obra e você joga ela no mundo, as pessoas vão assistir, elas vão interpretar. Mas o que ele fala a respeito da interpretação é uma coisa que tá intrínseco, inclusive, assim, na trama do filme, que essa experiência que o David Lynch, ele tenta mostrar nos filmes dele, e isso tá bem claro, talvez, no Mulholland Drive, é que ele quer chegar numa espécie de campo em que as palavras não alcançam, né? Porque as palavras, elas têm essa capacidade de fixar em você em um ponto, fixar em você em uma interpretação. Então, ele fala, é que nem você escuta uma música. Você escuta a música, mas aí depois você vai falar dessa música pra uma outra pessoa. Não é a mesma experiência. É uma experiência completamente diferente. Você não consegue traduzir a música por meio das palavras. Então, quando isso eu vi numa entrevista hoje, inclusive, né, em que ele fala isso, assim. Então, quando pedem pra mim, sobre o que é o seu filme, fala aí do seu filme, qual é a ideia do seu filme, quais são as ideias do seu filme, o que você quis passar com esse filme, ele simplesmente fala, assista o filme. Porque uma coisa é você assistir o filme, você ter essa experiência, você ter essa vivência. Outra coisa é eu estar traduzindo com palavras que são limitadas e que vão limitar a sua visão o que é esse filme. Se eu falar pra você o que é o filme, você fala, então beleza, então o filme é isso. O que é totalmente diferente de você ir lá e você sentir as coisas e você entrar no universo do filme. Lembrei de uma coisa que você falou do Dostoiévski. Por um acaso, né, a gente fica também achando, ah, o David Lynch deve ser um cara... O escritor favorito dele é o Dostoiévski. E tem uma relação, se você parar pra pensar. Você pensa, mas pô, não tem nada mais diferente dos livros do Dostoiévski do que um filme do David Lynch. É totalmente diferente de um livro do Dostoiévski, justamente porque não tem, parece que não tem trama, não tem drama. Mas se você parar pra pensar, você pega, por exemplo, um romance como O Idiota, você já leu, Diego, você conhece, você sabe falar sobre isso com mais melhor do que eu. O protagonista lynchiano, ele tem um pouco do Príncipe Mishkin. Ele é normalmente o protagonista, o típico protagonista lynchiano, ele é uma espécie de inocente, uma espécie de criança. Ele tem um olhar meio infantil sobre as coisas e ele meio que não entende o que está acontecendo em torno dele. Ele intui que tem algo, muitas vezes, como é o caso do Mulholland Drive, algo muito horrível acontecendo por debaixo da superfície daquilo que a gente chama de normalidade. Mas o que é exatamente isso que está acontecendo? O que estão tentando fazer? Sabe, quem é aquele cara que tá atrás do vidro falando "This is the girl"? Então, você não chega lá. Você não entende exatamente. Isso faz parte, inclusive, da trama dos filmes. Tem sempre alguma coisa que você não entende, porque o protagonista ele não entende. Ele não sabe o que tá acontecendo. Isso é um pouco da própria visão de mundo do Lynch. Eu acho que é isso. O filme te convida necessariamente a isso, né? E não é nem mesmo uma questão de um esforço, né? Por exemplo, se a gente comparar com o sonho, ele é muito associado a isso, né? Uma linguagem onírica. Você, quando tem um sonho, o sonho te convida a interpretá-lo, porque ele é um enigma. Todo enigma te convida a achar uma solução para ele, né? Ou tentar entender a mensagem. Então, eu acho que, mesmo o David Lynch, né? Qual que é o processo criativo dele, né? O Igor mencionou, né? Que ele fala, ele tem inclusive um livro, né? Em que ele fala só do processo criativo, da ideia dele de meditação, consciência, etc. Ele fala que ele pesca as ideias, né? Ele usa essa metáfora, né? Como se houvesse um rio, né? De ideias que passasse, assim, sobre nossas cabeças. E ele consegue, não sei como, mas ele pesca essas ideias. E ele se apaixona por algumas das ideias. E essas ideias que provocam esse sentimento de apaixonamento nele, ele sente essa urgência de manifestá-las e transformar em algo que ele possa comunicar para outra pessoa, né? Ou pelo menos que ele possa colocar em forma de imagem, né? E aí realmente é um processo muito parecido com o trabalho do sonho, né? Pelo menos da maneira como Freud estudou. Que é, você está dormindo, a sua mente está trabalhando, vamos dizer assim. Existe um discurso acontecendo, né? Inconscientemente. Para o Freud existe isso, né? O sonho ele tem uma mensagem escondida, né? Cifrada. E eu acredito que o David Lynch também, mesmo que ele não perceba, ou percebendo ou não, há uma mensagem cifrada. Por que ele se apaixonou por certas ideias e por que ele sentiu a vontade de colocar aquilo num filme? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, entendeu? O filme é dedicado a uma atriz que se suicidou nos anos 30, né? Jennifer Syme. Então isso pode ser uma pista, né? De que existe. Que exista um texto, como ele fala, né? Que o filme é como uma música, você não explica, né, a música para alguém, etc, né? Você tem que ouvir a música e sentir. Sim, tudo bem, o sonho também. Você acorda depois de ter várias sensações assistindo o seu sonho, vamos dizer assim. Mas você pode tentar explicá-lo, né? Então, esse trabalho de decifrar o sonho e transformar ele num texto explicativo é basicamente o que o Freud fazia com sonhos, né? Tentando localizar o sonho, reconstituir os processos psíquicos que estariam submersos pelo sonho, né? Integrar a mensagem do sonho no seu discurso inconsciente. Então você acha que o filme dele, esse filme inteiro é um sonho? Não, o filme não é um sonho, é um filme, só que ele adota uma forma de se manifestar por imagem que lembra um sonho. No filme inteiro, 100% do filme é onírico, tem essa qualidade onírica na sua opinião. Não tem uma parte do filme então pra você que mostra ser a realidade do personagem? Verossímil. Sim, não, mas então, o que eu tô falando é o seguinte, o formato do filme é um formato onírico, entendeu? No seu sonho, por exemplo, pode ser que você sonhe, sei lá, com um amigo seu, que é exatamente o que ele fez no dia, entendeu? Tá, o sonho está falando sobre o seu amigo ou é um sonho? Essas duas coisas. É porque eu também acho, que o filme todo é um sonho, eu acho que não tem uma realidade ali. Sim, mas ninguém sonhou. O filme não é um sonho. A primeira coisa que a gente estabelecer é o filme não é um sonho, é um filme. Tá bom, eu sei, mas assim... Eu também acho que não é só um sonho, mas eu acho que ele tem uma característica, um caráter onírico e imagético, típico do sonho ou da fantasia, acordado devaneio, o filme inteiro. Porque todo mundo diz isso, né? Que o filme... A interpretação mais manjada do filme é essa, né? Que até a parte que a Betty se transforma na Diane, quando a Naomi Watts vira Diane, até essa parte é um sonho da própria Diane, uma fantasia dela. E depois vira realidade, é o que realmente aconteceu, né? Dizem isso. Eu acho que não, eu acho que tudo é sonho. O que você acha? Eu entendo essa interpretação porque, por exemplo, quando ela vira Diane, né? Mas mesmo quando ela vira Diane, acontecem coisas no filme que não são realidade, vamos dizer assim. Que tem aspectos ainda fragmentários, estranhos, de deslocamento de afeto, de alucinação. E isso, na verdade, quando você fala, ah, tal parte do filme não é sonho, tal parte é pra você se apaziguar da necessidade de dar sentido pro filme, entendeu? Uhum. Também acho. Eu vejo dessa maneira. Agora, por exemplo, a questão do suicídio dela, da morte dela. A tendência nossa é achar que aquilo aconteceu. Ah, então ela suicida no final. Só que no meio do filme, ela encontra o corpo dela suicidado. Então quando que aconteceu esse suicídio? No final do filme? Antes do filme? Durante o filme? Ou seja, essa resposta não existe. Então, se o sonho for tentar ser visto como tem momentos que são reais, tem momentos que são sonho, aí eu acho que a gente se perde na interpretação. Mas por que eu acho interessante essa questão de a gente tentar interpretar como se fosse, por exemplo, um analista tentando interpretar freudianamente um sonho? É, no mínimo, um trabalho investigativo interessante, assim, pra gente falar aqui. E aí eu vou pescar um pouco daquele vídeo que eu recomendei pra vocês, que eu vi no YouTube, que é um canal do YouTube em que os produtores eles querem explicar coisas que geralmente não são explicadas ou que são muito enigmáticas, né? E uma das coisas é o filme do David Lynch, né? E o cara faz um trabalho de investigação assim, simbólica do filme, de cada objeto, o que é que significa, o que é que tá por trás, qual que é a mensagem escondida. E eu achei interessante, a gente pode falar dela aqui daqui a pouco. Eu ia perguntar pro Felipe, como é que você vê o filme em termos de plot e de realidade, sonho? Como é que você vê o filme? Uma interpretação geral sua, assim. É, a minha interpretação, eu não sei se é tão maniqueísta assim, essa coisa de, ah, aí a partir daqui ela acordou, aqui ela tá dormindo e tal. Acho que tudo tem sempre um toque de sobrenatural, de surreal, né? Tem sempre alguma coisa surreal, não tem um momento de... Que é um filme contando a história real da moça e um momento que ela está imaginando, né? Todo filme tem esse elemento subjetivo, surrealista. E não só isso, mas eu acho que é meio circular o filme mesmo, que nem o André estava falando, né? Ele é todo surreal, assim, não tem um momento... De waking life, assim, né? E é sobre isso, né? É sobre esses assuntos que o Lynch... Mais do que dizer o que aconteceu antes do que aconteceu depois, eu acho que o Lynch está contando o tipo de coisa que acontece em Mulholland Drive, né? Em Los Angeles, nesse mundo de fazer cinema, nesse mundo de ser atriz, de ter que ter você como um diretor, você tem que fazer umas concessões, então tem aquela cena super engraçada que aí o filme vira quase comédia, né? Que tem o Dan Hedaya, que parece que são uns irmãos mafiosos, né? Uhum. E o outro mais velho, que inclusive eu me toquei de depois, é o Badalamente, né? Que levam o expresso pra ele cospe o expresso. Então é mais isso, né? São essas impressões desses momentos de Los Angeles, de fazer cinema. Acho que é mais isso, né? Do que, ah, vamos aqui de minuto 15 ao minuto 17, acho que ela tá acordada, do 19 ao 22 ela tá sonhando, então eu não sei se é pra analisar desse jeito, né? São mais esses temas gerais, essas impressões da vida, né? De alguém que faz cinema em Los Angeles especificamente, né? O próprio Lynch diz que adora a cidade e tal, mas que queria falar sobre isso, né? É foda porque não é essa coisa do plot padrão, né? É mais o de mostrar, tipo... É surrealista, mas eu diria impressionista, né? São cenas que estão ligeiramente ligadas e tal, mas é mais... Você tem que ver como um todo, eu acho. Não sei. É foda como falar mesmo. Quem é o protagonista e qual é o conflito dele? Eu acho que ele pega isso que o Felipe tava falando de Hollywood, né, de Los Angeles e tal, de fazer cinema, mas o que ele faz de diferente é que ele conta o filme da perspectiva do inconsciente da Naomi Watts, né? Eu achei ótima essa resposta. E qual é o conflito que tá nesse inconsciente? O conflito é o desejo dela, né? É, que é o conflito do sonho também, né? Se você pegar o que o André tinha falado, de que o filme pode ser visto como, ser interpretado como se interpreta o sonho, né? Todo sonho é a realização de um desejo, né? E a gente vê os vários... É engraçado que tu e o Igor falaram de Dostoiévski, na hora me veio Crime e Castigo, né? O filme é meio um crime e castigo, né? O crime dela foi desejar, ela desejou ser uma estrela de Hollywood, ela desejou ser igual a Miss Latina lá, ela desejou ser famosa, ser uma estrela e tal, tal, tal, e deu tudo errado. Na verdade, não deu tudo errado, né? Alguma coisa deu errado e ela, ao mesmo tempo, desejou matar a mulher, matar o diretor que pegou a mulher. Então, todos esses conflitos do desejo dela que aparece no sonho, né? Ela se vingando de todo mundo, mas ao mesmo tempo ela não tem... É difícil, né? Se vingar, então no sonho ela... A mulher não morre, né? A mulher é resgatada por ela mesma, e aí a mulher meio que vira ela, e vira a garçonete, e vira... Essa dificuldade do nosso inconsciente, desse conflito, se for falar bem freudianamente, do inconsciente com o ego, de tipo, o inconsciente querer desejar coisas e o ego ficar segurando, então ela tá o tempo todo querendo realizar esse desejo, quer matar a mulher, quer que o diretor seja corno, quer que o diretor leve porrada, quer que o filme do cara dê errado, tudo de ruim, né? Mas ao mesmo tempo ela vai desfazendo isso, né? Como acontece nos nossos sonhos, né? E aí quando a gente vai realmente realizar maximamente o desejo, a gente acorda, né? No pesadelo. A gente não consegue enfrentar, né? O umbigo do sonho. Eu acho que o filme, pensando... Eu gostei de vocês terem falado de Dostoiévski, que eu acho que é uma boa... Pelo menos pensando agora, assim, eu acho que é meio isso. Meio um crime e castigo. O crime dela foi... Foi muito boa esse nome em português que eles deram, né? A Cidade dos Sonhos. Porque tem as duas conotações, né? É a Cidade dos Sonhos, que é a cidade com a qual ela sonhava, saiu lá de sei lá de onde ela saiu, do interior, pra ir lá pra Cidade dos Sonhos, realizar os sonhos e tal. E ao mesmo tempo, esses sonhos dela, onde tudo deu errado e ela tá querendo se vingar, enfim, sei lá. Se é um sonho, aquela atriz, a morena, né? Você falou, a Lady Latina aí. Não seria uma versão dela mesma? Não seria ela também no sonho? Os personagens que você inventa no seu sonho não são você mesmo? Parte de você mesmo? Não, também. Eu tenho um conto, uma crônica do Fernando Sabino, que é ótima, né? O Gato Sou Eu. É até o nome do livro. Que é ele discutindo com o analista, né? Que ele sonha com um gato, aí o analista fala, não, mas o gato sou eu. Ele fala, não, o gato sou eu, o gato sou eu. Aí fica os dois brigando pra saber quem é o gato no sonho. Todo mundo, se é um sonho, todo mundo é ela, né? Não, isso é literalizado uma hora que ela tá, pra esconder a identidade dela, ela coloca uma peruca loura, né? Tipo, literalizou isso aí, né? Ela é a outra, né? E depois vira a outra mesmo, né? Ótimo. Igão, você concorda com essa visão? O que, que a gente tá falando besteira aqui ou não? O que, que você acha? Eu concordo com vocês. Eu achei muito interessante essa interpretação do Gustavo, né? De que o protagonista seria o próprio inconsciente da personagem da Naomi Watts, né? Ou das personagens, né? Talvez sejam duas ou mais, né? Personagens no filme. Agora, é engraçado porque uma das entrevistas que eu li, tem um livro que eu uso como livro de consulta, eu não li ele ainda de cabo a rabo, porque ele é bem extenso, mas assim, às vezes quando eu reassisto algum filme do Lynch, eu vou nesse livro, né, e me serve como um pouco de referência, né, que é Lynch, é uma série de entrevistas que ele deu ao longo de vários anos, ele falando sobre praticamente todos os filmes dele, até o Mulholland Drive, que o livro ele foi lançado, quando o livro foi lançado, o Mulholland Drive tinha sido o último filme dele, né, até então. Nessa questão do protagonismo, né, assim, quem é o protagonista e qual é o arco desse personagem, né, assim, uma coisa que a gente observa, né, assistindo os outros filmes do David Lynch, é que existe uma relevância muito grande no local, e ele fala, inclusive, sobre isso, assim, ele fala que muitas das ideias que ele tem para histórias, né, para plots, eles derivam de algo que ele sentiu em um determinado local, então, assim, não é por acaso que esse filme, ele se chama Mulholland Drive, que é uma rua que existe, de fato, na cidade de Los Angeles, porque a ideia dessa personagem da mulher sofrendo um acidente, depois perdendo a memória, e da outra menina que está chegando do Canadá para viver o sonho de atriz, ou seja, uma pessoa que quer ser alguém, e de certa forma as duas querem ser alguém, só que uma quer ser alguém importante, alguém famoso em Hollywood, e a outra quer ser aquilo que ela já era, de certa forma. Então, a ideia dessas duas personagens em busca da própria identidade veio de uma vez que ele estava dirigindo por Mulholland Drive. E você vê os outros filmes dele, por exemplo, Estrada Perdida, também existe um lugar, agora esqueci onde é que é, lá perto de Los Angeles, ou mesmo na cidade de Los Angeles, que tem esse nome, né, The Lost Highway. Ele tava passando por lá e ele começou a ter as ideias. Claro, também tem um livro, né, do Brian Gifford, que inspirou o filme seguinte dele também, Inland Empire, que parece que é um lugar que existe também na cidade de Los Angeles. Ou seja... É uma região da Califórnia, né? Uma região da Califórnia? Obrigado. Esse protagonismo, ele vem muito dos lugares e das histórias e das ideias que os lugares, de certa forma, emanam. E é interessante ver que o filme ele tem essa estrutura fragmentada, bem fragmentada, porque a palavra que o Felipe usou eu achei fantástica, né? É como se ele quisesse fazer uma espécie de tablô impressionista das várias possíveis histórias e várias narrativas que você tem advindas desse lugar. Então, Mulholland Drive. E o que surge a partir daí? E é engraçado porque o filme que está sendo feito dentro do filme, o filme que está sendo feito pelo personagem do Justin Theroux, né, o Adam Casher, é o típico filme hollywoodiano, nostálgico, dos anos 50, que tem o nome da personagem, que é, não sei se vocês lembram, assim, é um detalhe, né, do filme, que é The Sylvia North Story. É o filme que eles estão fazendo dentro do filme. Todo o casting, inclusive, é para o papel principal da Sylvia North. E o David Lynch, ele fala nisso em uma entrevista, assim, sabe? Eu não queria que esse filme se chamasse Diane Selwyn, ou Betty, ou A História de Betty, porque não é sobre uma pessoa, é sobre tudo que você pode associar a esse determinado lugar, que é o Mulholland Drive. É isso, aquele vídeo que a gente assistiu no YouTube ilumina muito, né? Depois a gente põe a referência, né? Quando a gente for publicar esse episódio. Mas ele diz que Mulholland Drive, ele... Tanto Mulholland Drive quanto o endereço que ela vai... Aquela casa onde ela vai morar, né? Quando ela chega no aeroporto e ela fala o endereço pro taxista, são endereços muito clássicos de Hollywood, de Los Angeles. A casa onde ela mora, ela é ali pertinho da casa onde ficava a atriz principal do Sunset Boulevard, que é um filme que inspirou muito também esse filme. Tem vários elementos de Sunset Boulevard. Que é outro filme com número de com nome de rua, né? De Los Angeles. O Crepúsculo dos Deuses, em português. Exatamente. Então, aquela casa, quando ela chega na casa e a maneira que a câmera mostra a casa é muito parecida com a maneira que o Sunset Boulevard também começa, mostrando aquela casa onde aquela atriz do cinema mudo, né? O filme é sobre isso, é uma atriz em decadência total, de meia idade, né? Ficando velha, que era famosa no cinema mudo e agora ela tá tentando recuperar a fama dela, tentando voltar ao estrelato. E é um outro filme que mostra o que tá por trás, né? Que mostra que não há banda, né? Que mostra que é tudo um artifício, né? Mostra o sofrimento por trás da beleza de Hollywood e tal, tal, tal, que é o que Mulholland Drive também faz, né? Ele estivesse dizendo, olha, isso que você tá vendo aqui é tudo playback, né? É tudo artifício e tal, mas por trás tem todo esse sofrimento e tal, que é um sofrimento que é um pouquinho difícil de você se identificar, né? Mas enfim, deve existir. É um problema do filme. É um difícil de se identificar com esse problema, né? Mas Mulholland Drive é uma rua que chega lá, o final dela, ela chega perto do aviso de Hollywood, daquela placa, né? Da palavra Hollywood grandona, né? Na montanha. E ela é toda tortuosa, cheia de curva. Então, essa observação do Igor é muito boa, né? São várias situações oníricas, né? Ou situações que poderiam acontecer só realmente em Los Angeles, né? Naquela parte da cidade, de fato, né? Eu acho que ela, pensando nessa questão de Sunset Boulevard, né? E essas várias referências aos anos 50, né? Porque o Igor falou que eles estão fazendo um filme sobre os anos 50, né? E o filme começa com aquela cena hiper... ingênua e típica dos anos 50, que é o Jitterbug Contest, né? O concurso de dança Jitterbug. E a imagem dela interposta, né? Nesse concurso, deles dançando. Eu fiquei pensando, a associação que eu fiz, seguindo as instruções de David Lynch, é que ela foi para Hollywood nos anos 50, depois de ter ganhado um Jitterbug Contest, um concurso de dança Jitterbug, com esse sonho ingênuo. Então ela chega em Hollywood, né, em Los Angeles, absolutamente ingênua e sonhadora e querendo ser uma atriz famosa de Hollywood. Tanto é que ela vai para esse endereço, né, esse endereço clássico, naquela casa onde ela fica com aqueles vários apartamentos, que era um endereço também onde muitos atores e atrizes moravam naquela época. E eu acho que ela tá se lembrando, né? E sonhando e se lembrando. Eu acho que é uma mistura de memória com devaneio, com sonho. Tanto a Betty quanto a Morena, né? Que é Camilla Rhodes, por exemplo, a Rita, né? Você pensa logo em Rita Hayworth e Gilda. Ela, aquela frase da Rita Hayworth, né? Todo mundo quer dormir com a Gilda, mas vocês acordam com a Rita Hayworth. Ninguém quer acordar com a Rita Hayworth. Todo mundo quer dormir com a Gilda. É uma coisa assim que ela fala. Ou seja, eu acho que ela começa a carreira dela como a Betty, e aí ela vê que ela tem que criar uma persona para poder fazer sucesso, que é a persona que ela cria, é a Morena, mas a Morena não tem nome, né? Qual é o nome da Morena? É porque ela olha, ela vê um pôster, né? Ela vê um pôster da Rita Hayworth, e aí inventa que o nome é Rita. Eu acho que ela criou, a Betty ingênua, viu que ela, como Betty ingênua, não ia conseguir fazer sucesso, que ela que é um mundo de Hollywood e Los Angeles é muito mais sujo do que ela imaginava, tem muito mais malícia, então ela inventa essa persona pra conseguir entrar em algum filme, pra conseguir passar nos auditions, pra conseguir filmes, pra conseguir uma carreira. E o filme, pra mim, o conflito principal é esse, é entre a persona dela inicial, ingênua, jovem, com a persona que ela cria depois pra fazer sucesso. E elas brigam e se amam como duas faces de si mesmo. Respondendo a sua pergunta, André, essa é a minha opinião. Sim, não, era pegando nessa mesma linha que você está falando, você perguntou do qual que é o conflito, né? Exatamente, e só, vamos dizer assim, para que precisa haver essa construção onírica, né? É porque tem alguma coisa que não pode ser falada, né? Alguma coisa que não pode ser dita diretamente, então algo vai censurar isso. E aí a gente tem essa dica do silêncio, né? Que eles vão pra aquela boate silêncio, aquela personagem com o cabelo azul no final que fala silêncio antes de acabar o filme. Ou seja, isso pode ser uma forma de representar isso. Algo tem que ser silenciado. E outra dica é, tem uma monstruosidade, ou tem, como você disse aí, né? Tem alguma coisa suja que precisa ser silenciada. E no comecinho do filme tem isso, né? Quando ela chega em Hollywood, né? Ela entra na casa que ela vai ficar, que é da tia dela, né? Que deve ser uma atriz mais antiga e tal, que vai tirar férias. E a anfitriã que vai levar ela, vai dar a chave da casa pra ela, mostra pra ela, né? Porque tá tudo limpinho, bonito, a vegetação, né? A pintura, tudo ótimo. E aí ela fala, cuidado aqui, não pisa ele não. Ah, é o cachorro do vizinho. Aí mostra e tem as fezes do cachorro no chão, né? Então tem vários elementos ao longo do filme que mostra isso, né? Que tem que por trás dessa superfície de sonho, né? De filme, de Hollywood, de atrizes, de todo mundo feliz e rico, tem uma sujeira, tem algo que não pode ser dito, que tem que ficar em silêncio. Então quando você pega essa ideia de que o David Lynch, ele supostamente construiria como se fosse um sonho, por que uma ideia, ou por que um conjunto de ideias não pode se manifestar de forma clara? Por que ele tem que ser disfarçado como num sonho? E aí é interessante pra gente fazer um trabalho de investigação de que é, o que não pode ser dito de forma clara, o que precisa ser censurado, transformado, pra poder virar inclusive um filme de sucesso e ser aceito por Hollywood e ser aceito pelo público. Porque talvez tenha alguma coisa que o David Lynch não fala às claras, que se ele falasse diretamente, ele não, vamos dizer assim, ele não passaria. E isso eu tô falando inspirado por esse vídeo que a gente viu, né? Que nesse vídeo ele fala, né, o cara que faz a interpretação do filme, ele decodifica o filme e traz uma mensagem que seria uma mensagem, no mínimo, difícil de ouvir, né? Que é... Aí eu já vou dar o spoiler do que é a mensagem. Em Hollywood, por trás dessa fachada de sonho, existe algo muito podre. E ele fala que é a situação de que a pessoa, pra se dar bem em Hollywood, né? Pra conseguir os papéis, a atriz, né? As mulheres, tem que passar por um processo de pacto com o demônio, vamos dizer assim, né? Que seria a questão do casting couch, né? Dormir com o diretor pra ser escolhida. Ou seja, não é o mérito como atriz. É o mérito como a mulher que se vende, né? Que se vende pra conseguir os papéis, pra conseguir ascensão na carreira. Então, o filme tem elementos que trazem isso. Vocês concordam? Tem, inclusive, a personagem que fica com o diretor, né? A Rita tem aquela cena em que você vê que ela tá com o diretor. E ela entra nesse conflito, né? A Betty entra nesse conflito, que é aquela Betty ingênua que chega não vai conseguir ascensão na carreira. Ela vai ter que se vender, e se vender sexualmente, talvez. Por isso que ela cria a Rita, né? Como se fosse uma maneira de evitar a culpa um pouco, né? De deslocar a culpa. E ela se apaixona pela Rita, né? Então tem esse apaixonamento, como ele diz, né? Tem esse apaixonamento por essa ideia, que é a ideia de ter sucesso, ainda que pra isso eu tenha que deitar no sofá do diretor. Né? E isso vai acabando com ela, né? Ao longo do filme, isso vai minando ela, né? Moralmente, talvez, etc. Eu acho interessante essa interpretação. Eu cheguei a assistir um pedaço desse vídeo, André. Eu acho interessante. Mas eu acho que eu vou dar uma de David Lynch aqui agora, sabe? Eu acho que essa é uma interpretação interessante, válida. Eu acho que ela explica muita coisa, assim, vários elementos. Concordo com essa questão que você trouxe pra gente. Mas, como toda interpretação, eu acho que ela limita um pouco a experiência que a gente pode ter do filme. Primeiro, pensar que há uma mensagem por trás de todas essas coisas que você assistiu no filme. E que a mensagem é essa... É bacana, mas eu acho que tem outras coisas aí também. Eu gosto de pensar que na verdade, o fato de que existe algo por baixo ou por detrás dessa fachada de normalidade, dessa fachada de sonho, né? Existe algo de podre no reino da Dinamarca. Eu acho que essa talvez seja a mensagem mais importante do que, não sei, o que de fato está acontecendo em Hollywood, né? Para que Hollywood não seja esse lugar de sonho que as pessoas acham que é. Eu estava ouvindo o André falando, eu estava lembrando, por exemplo, da primeira cena do Veludo Azul. Né? Não sei se vocês assistiram esse filme também, é um filme do David Lynch, acho que 1985, se não me engano, não posso estar errado quanto à data. E a primeira cena desse filme é um subúrbio, provavelmente um subúrbio norte-americano, né? Assim, porque não tem essa conotação do subúrbio latino-americano, né? Para a gente, subúrbio é uma outra coisa, né? Mas para eles, né? Quando você fala suburbia, são aquelas casinhas bonitinhas com a garagem e o jardim, e aquelas cerquinhas pintadas, aí tem a caixinha de correio, aí tem os vizinhos abanando, aí tem, mostra isso, né? E ao som de uma música dos anos 50, né? Que é justamente Blue Velvet, né? E a câmera vai passeando por esse local. Do Roy Orbison, né? Do Roy Orbison, exatamente. Que aparece, também aparece no Mulholland Drive, né? A Llorona de Los Angeles, Dolores del Rio, que é o nome, dele. Que é o nome da cantora mesmo, né? Dolores del Rio. Cantando Crying, do Roy Orbison. Rebeca Del Rio. Rebeca? Ah, desculpem. Enfim, o começo do Blue Velvet. Então mostra essa cena onírica, né, de uma cidadezinha pacata dos Estados Unidos, onde nada acontece, todo mundo é amigo e todo mundo se conhece. E você tem os jardins com as roseiras e o céu azul. Eu vendo uma entrevista com o David Lynch, ele fala que esses elementos, quando eles aparecem no filme, eles são signos, né, da bondade, daquilo que existe de bom no mundo. Né? Então, você vê assim, crianças brincando na rua, o céu azul, nuvens, flores no jardim, e o jardim muito colorido. Isso faz você pensar, ah, isso é o que tem de bom, isso é o que tem de iluminado ou luminoso no mundo. E aí a câmera vai se aproximando da grama, por debaixo da grama, parece que a câmera meio que vai entrando por debaixo da terra, e você vê que por trás daquele gramado lindo, com as roseiras e com a cerquinha e tudo bonitinho, você tem, e aí o efeito, o som vai mudando também, né? Você tem vários besouros e formigas e insetos e vermes se atracando e fica um barulho insuportável, inclusive, né? Assim, o David Lynch também, ele é o design de som dos próprios filmes dele. E som é uma questão muito importante, né, na estética dele. E você vê aquilo tudo acontecendo. E a mensagem tá muito clara, olha, por trás dessa aparente bondade e luminosidade do mundo, existe algo muito obscuro acontecendo. A gente não entende, que a gente não sabe o que é, mas que é muito terrível. Essa sensação de estar perdido, estar aturdido em frente a essas coisas que a gente tem como público assistindo aos filmes de David Lynch, é a mesma sensação que os protagonistas dos filmes dele têm também. Né? Então é uma forma de identificação, né? De você se identificar com aquilo que está acontecendo na tela. Porque você se sente um pouco como a Betty, você se sente um pouco como a Rita, seja esse o nome dela ou não. Você não sabe o que está acontecendo, você está à procura de algo e ao mesmo tempo tem aquela excitação de você estar fazendo uma espécie de trabalho detetivesco, como um Sherlock Holmes, está desvendando um mistério e isso tudo é muito excitante, mas tem algo muito sinistro que você, sabe, tem um conhecimento muito sinistro aí, sabe, que esse contato que você pode ter com ele, isso pode alterar a sua vida para pior. Você vai morder a maçã do Jardim do Éden, você vai sair do paraíso, sua vida não vai ser mais a mesma. Agora, é interessante pensar em termos, não sei, filosóficos ou mesmo psicanalíticos, né? O que é esse conhecimento proibido que a gente constantemente está atrás dele, mas que ele é buscado, mas é terrível ao mesmo tempo. E que uma vez que a gente o tenha, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. E talvez, como acontece, né, no Mulholland Drive, isso leve a um processo de enlouquecimento, né, de degeneração mental, psíquica, nas personagens. É isso que o Igor estava falando, né? Qual é esse conhecimento, né? Essa coisa que é difícil de você aceitar, o que é que é distorcido no sonho, o que é que a gente não pode saber e tal. E no caso dela, eu diria que tem uma cena que é muito boa, é muito boa em vários sentidos, mas para isso também, que é a cena das duas no sofá, né? Que o André falou do sofá do cast, né, que é uma imagem recorrente de Hollywood e tal. Tem a cena das duas no sofá, e aí a Rita fala pra ela que elas têm que parar com isso, né? Não, não vai rolar mais e tal, e não sei o quê. E depois tem uma cena dela nesse mesmo sofá se masturbando, né? E diz que o David Lynch insistiu muito nessa cena, diz que elas tiveram que fazer uma tenda ao redor, que a Naomi Watts não queria fazer de jeito nenhum. Mas eu acho que é esse conhecimento é que é o conhecimento terrível, é o conhecimento que a gente não pode acessar, que a gente foge de todo jeito de acessar, é que, no fundo, tem uma parte da gente que gosta, né? Esse é o terror, porque você ser vítima é muito confortável mentalmente, né? Neuroticamente. Você ser a vítima, simplesmente a vítima, todo mundo se identifica com a vítima, né? Mas essa parte da gente que, na prática, gosta, né? Que não tô dizendo, não é justificando nada, né? Quer dizer, tem uma parte da gente que gosta, inclusive, do abuso que a gente sofre. Não, não quer dizer nada. É normal, né? É natural do inconsciente. Mas é muito difícil de acessar, né? De aceitar, de juntar. No caso do filme, por exemplo, uma coisa que corroboraria isso que você está falando é aquela cena em que a Naomi Watts, quando ela já é a Diane, e ela encontra aquele assassino de aluguel, né? Ela encontra naquele mesmo café, né? Que tá, aparece ao longo do filme, e ela contrata ele. E a gente acha que ela tá contratando ele para matar a outra atriz, né? Parece, a superfície da cena é isso, é como se ela estivesse contratando ele pra matar, ele entrega aquela chave azul. Ela mostra uma foto dela pra ele. É, essa aqui, né, contratando e tal pra matar, então ela tá naquele conflito. E aí, por exemplo, essa cena é curiosa porque, na verdade, o que ela pode estar escondendo? Que, na verdade, o que ela tá contratando ali não é pra matar a outra atriz. O que ela contrata ali é o pacto que ela tá fazendo ali com ele, com esse assassino, na verdade, é o pacto com o lado negro de Hollywood. Ela está se submetendo, ela está se entregando para esse procedimento de subir na carreira, pagando esse preço do casting couch. Ou seja, é o que o Gustavo está falando. A fantasia dela, que é insuportável de ver, é que ela quer ser essa atriz famosa e ela quer pagar o preço, que é o casting couch. Então, e isso cria o conflito moral, vamos dizer, pra ela, né? Que é aceitar o seu próprio desejo. Ela quer subir daquela maneira, ela vai pagar esse preço. Mas é insuportável e isso não pode ser dito de forma clara, né? Nessas coisas de interpretar sinais e símbolos e tal, tal, uma coisa que eu realmente não lembro, talvez vocês me ajudem, é o assassino de aluguel, quando mata aquele outro cara, o cara tem um livro. Que livro é aquele que o cara tem? Que ele rouba. O outro rapaz que é morto, né? Ele fala assim: ah, isso aqui é a história do mundo em números de telefone, né? The History of the World in Phone Numbers, né? Mas é altamente elusiva essa explicação dele. Afinal de contas, o que é isso, né? Eu não sei, hoje em dia, ainda mais pensando nessa interpretação do que o André tá trazendo agora, né, do couch, me fez pensar naquele livrinho de contatos, não teve uma história assim, de pessoas, de VIPs de Hollywood que procuram agências de prostituição, e isso estaria num livro de contatos que uma pessoa, alguns anos atrás, agora esqueci quem, ameaçou publicar, e fala assim: ó, os nomes que estão aqui nessa lista, né, de todos os grandes, né, diretores e atores de Hollywood que pagam, às vezes, por prostituição infantil, ó, tá aqui, vou divulgar. Eu não sei o que foi, aconteceu com essa pessoa. E tem aquela história do Epstein, né? Do Epstein também, então é... Eu acho que combina muito o fato da cena da audição dela ter sido feita duas vezes, né? A primeira foi feita com a Rita e foi feita da maneira que ela gostaria, na minha interpretação, que ela gostaria que tivesse acontecido com ela brava. Normalmente, bravo, vou chamar a polícia, vou falar com meu pai, você vai pra cadeia, né? E depois ela vai fazer a audição de verdade com aquele ator velho que assedia ela, claramente, né? E foi da maneira que realmente ela contracenou. E que foi uma maneira altamente sedutora, altamente surpreendente, que talvez ela se desculpa por isso também, né? Exato. E ela fez de livre e espontânea vontade, ou seja, ela quis ser sedutora, ela quis demonstrar esse lado sexual de forma muito intensa pra ser aceita. Essa cena eu acho que é crucial. Inclusive essa coisa do hit dela pagar pro cara matar ela, pro cara matar a outra, supostamente, inicialmente o que eu pensei foi que ela tava pagando pra, tipo, entrar no filme. Porque se você pensar que ela e a Rita são mais ou menos a mesma pessoa, assim, e se você pensar que de repente no sonho dela tem esse negócio de que chegou a ordem de que tem que aceitar uma mulher lá, ninguém sabe por quê, o diretor não quer e tal, e chegou essa ordem de que tem que aceitar essa mulher. Então meio que ela também entrando, comprando esse submundo meio criminoso e tal, pra, do estúdio e etc. E aí bate com essa coisa coisa do livro dos números e tal, né? Tipo, ela querendo esse contato, né? Essa galera importante com dinheiro e tal. Pra essa galera forçar ela no filme, entendeu? Por exemplo. Eu também tinha pensado, até porque quando a mulher morre, supostamente morre, né? Quando tentam matar ela no carro e tal, ela tá com a pochete, com a mesma pochete com o dinheiro, né? Tá com a Rita, essa pochete. É, eu fiquei pensando também se não dá pra interpretar assim, como se ela tivesse, mais uma vez, né? Aceitando o jogo, né? Entrando no esquema. Tipo assim, eu vou dar. Ela tem dinheiro, né? A tia dela era muito rica, aparentemente, e tal, como se ela não tivesse usado dinheiro pra meio que ela sim tomar o lugar de alguém, entendeu? No filme. Filipão, você tinha visto o filme de outra forma? Você tá concordando com a gente? Tem alguma outra visão? Assim? Eu concordo. Não, é isso mesmo, eu acho. É. Essa é a coisa da persona, né, que alguém tinha mencionado, né, que tem que... É, são versões dela mesma, né, a versão que fracassa na audição e a que tem o sucesso, tem essa recorrência, né, de qual é qual. Não, eu não sei o que agregar, eu tô de acordo, eu tô curtindo, assim, porque eu acho que a gente não vai chegar a um ponto que a gente diga, ah, agora acertamos exatamente isso, né, a gente tá... Não, é, e nem é objetivo, é isso que eu queria dizer, não é o nosso objetivo aqui, né? Eu acho que é o que seria interessante a gente aprofundar um pouco mais, que me dá muita curiosidade também, né? É sobre essa questão de você experimentar algo terrível, né? Você entrar em contato com o que é, com algo, com a podridão, ou com experiência traumática, e você ter um lado seu que gostou de experimentar aquilo. Tanto é que você, que é parte do ser humano reviver o trauma ciclicamente e extrair algum tipo de prazer disso. Inclusive, falando nisso de você gostar de reviver o trauma, tem aquela cena do... Uma das primeiras do filme, acho que é sobre isso, né? Pode ser interpretada, né? Que é o cara que tá na cafeteria com aquele outro cara, ele diz, eu sonhei tudo isso aqui e eu fui lá e tinha uma coisa terrível lá atrás, né? Você tava de pé ali, aí você fez uma expressão tal, aí o cara começa a fazer e ele, em vez de dizer, vamos embora, né? Ele meio que tá resignado aí a repetir o sonho dele, né? Ele sabe que quando ele chegar lá vai ser alguma coisa terrível. E ele vai, chega e pum, aparece aquela criatura lá atrás do muro, né? E ele sabia que ia acontecer e ele foi lá, né? Acho que tem a ver com isso que você tá falando. Por que o ser humano faz isso? Por que é a utilidade pra mente humana fazer isso? Por que isso faz parte da constituição humana? Além do princípio do prazer de Sigmund Freud. Vamos. É, isso que eu pensei. É, tem que ler isso. Porque, exatamente, o começo, a origem da psicanálise, o Freud fala disso, né? Que o nosso psiquismo, ele é regido por duas leis, né? Dois princípios, né? Que é a busca do prazer, né? O princípio do prazer. E o princípio de realidade, né? Só que a gente não é só guiado por fugir do desprazer ou encarar a realidade como ela é. Tem uma... Como você falou, né? O que leva alguém a reproduzir uma situação traumática, né? Ou a reproduzir um comportamento que é negativo, né? Por exemplo, você fuma, tá? Você fuma e aquilo te dá um certo prazer. Depois de um tempo, para de te dar prazer e vira só um vício. E você ainda precisa daquilo, né? É, eliminando a hipótese de que seja só uma dependência química, porque às vezes não é só uma dependência química, é um hábito, né? Por que você faz aquilo? Por que você consome algo que você sabe que pode fazer mal pro seu corpo ou que pode eventualmente te matar, te dar um câncer, etc? Por que a gente coça a ferida? Por que a gente vê um roxo e toca em cima, sabendo que vai doer? É, não, exatamente, tem um outro termo aí mais psicanalista, tem um gozo, né, que não é só o prazer, né, a ideia do gozo é que existe o sofrimento também, né, e tem gente que tem isso com o sofrimento, né, precisa e busca o sofrimento, né? Mas, por exemplo, nesse caso do Felipe, que ele fala da cena do filme, é aquele homem que também é alguém que chegou em Hollywood com um sonho, né, a gente pode, talvez, entender que ele também era um aspirante a ator, etc. Que ele chega, ele é novo ainda, inclusive, né? Ele chega e fala, né, com aquele interlocutor dele, olha, eu tinha um sonho quando eu vim pra essa cidade, etc. E aí ele se depara com um horror, é isso. Aquele mendigo, parece quase um lobisomem que tá escondido atrás da loja, né? É esse horror que ele não consegue ver, inclusive. E quando ele vê, ele desmaia. Ou seja, é algo que tem que ser silenciado também, né? Mas ele vai de novo, né, ver aquilo. Ele poderia simplesmente, como o Felipe falou, por que ele tá repetindo isso? Por que ele não vai embora, simplesmente? Então, por que a Naomi, a Betty, né? Quando ela descobre, por exemplo, que existe esse lado negro de Hollywood, né? Essa coisa que tem que ser escondida, talvez esse lado imoral, etc. Por que ela não desiste do sonho dela, simplesmente, também? Por que ela vai atrás disso, né? E isso leva no filme ao que seria o suicídio dela, né? Que talvez seja só um suicídio simbólico, ou pelo menos uma situação de muita culpa, né? Que aquelas figuras que são, não sei se são os avós dela ou os pais, né? Que no começo levam ela pra cidade. Vocês sabem quem são aquelas? Não é explicado no filme. Mas é o mesmo casal do aeroporto, sim. E que depois eles saem do sovaco do Blanca do Street Fighter lá. Que dois papais Smurf, mamãe Smurf. Aquele negócio, eu não entendi nada daquele negócio ali. É. Eles saem dentro da sacola que tem a caixa azul. Exatamente. É. Não é? Que é misteriosa também, que é quase uma caixa de Pandora, né? Do filme, assim, a gente pode associar com isso. Que é onde pode estar guardado o segredo, né? Guardado sob chave, né? Tem isso, enfim, mas aí. E eles voltam no final do filme como um super-ego, né? Trazendo aquela coisa da culpa, etc. Caixa de Pandora é interessante, né? Porque quando ela abre finalmente a caixa e a câmera vai pra dentro da caixa, é quando a esperança vai embora, né? Quando ela perde a esperança. Quando ela se desilude, né? Porque eu acho que o filme também é muito sobre isso, né? Se você resume um tema do filme, é sobre desilusão, né? Isso que o André falou agora eu achei fantástico, do super-ego, né? Porque os veinhos, eles são exatamente... Eles fazem exatamente o papel do super-ego. Eles levam ela, né, até Hollywood. Eles levam ela até lá e depois, no final de tudo, eles são, tipo... É como se eles estivessem julgando ela por tudo que ela fez pra conseguir se... Óbvio que é tudo dentro do inconsciente dela, né? Mas é, o super-ego é justamente isso, né? O que fala pra você saber... Pra você fazer sabendo que você não pode fazer, né? Então é isso, eles levam ela até Hollywood, jogam ela nessa roda de pecado, né? Do proibido, né? Do ruim, do obscuro. E depois voltam pra julgar ela. Olha, você fez isso que a gente mandou você fazer. É, tem sempre uma presença super egoica no filme. Também aquele grupo que é a máfia também, né? Que eles vêm impor uma regra, assim, que tem que ser seguida, né? Você tem que escolher essa que será a atriz, né? Pro diretor, e né? Tem aquela figura atrás de um vidro, né? Tem sempre uma coisa... Tem um bicho papão. Dos filmes do Lynch tem sempre essa coisa, uma figura super medonha, assustadora, assim. Mas isso não é uma forma de projetar o trauma? De você projetar pra fora, né? Que a culpa não é sua? Você tá se dando mal em Hollywood não porque você não tem talento, e sim porque tem toda uma organização lá por trás impedindo você, né? Tão mexendo os pauzinhos lá pra fuder com a sua carreira especificamente, né? Pode ser. Eu li, eu acho que foi no livro de entrevistas, no Lynch on Lynch, que um dos possíveis pontos de partida do projeto Mulholland Drive foi uma biografia da Marilyn Monroe, que o David Lynch estava muito interessado em fazer, mas ele não queria fazer um filme sobre a Marilyn Monroe, ele não queria fazer uma biografia de fato. Ele queria fazer uma espécie de biografia, digamos assim, espiritual da Marilyn Monroe. E a Marilyn Monroe, nesse livro, né, uma das falas dela, ela fala que ela usa aquele personagem do Robert Louis Stevenson, o médico e o monstro. Né? E ela fala que ela é, né? Seu médico monstro, ela tem aspectos dela que são Dr. Jekyll e aspectos que são Mr. Hyde, e ela tem que conviver com esses dois, mas é claro, né? Os dois são um é a antítese do outro, né? E conviver com essas contradições pode ser uma experiência, né? Fatalmente acaba sendo uma experiência que enlouquece você. Uma outra curiosidade ou não, mas assim, a Marilyn Monroe, ela foi encontrada morta num quarto de hotel, segundo testemunhas, em posição fetal, assim como a Diane Selwyn. Então parece que a Marilyn Monroe, ela foi encontrada em também circunstâncias muito parecidas. Então está aí talvez assim, uma possível referência a essa leitura, né, do Mulholland Drive como sendo uma biografia espiritual da Marilyn. Então, a minha pergunta vem nesse sentido. Para que a Diane não cometesse o suicídio, simbólico ou não? Para que a Marilyn Monroe não tenha sido encontrada, né, morta no quarto, né, em posição fetal? A psicanálise ajudaria, né? A psicanálise, ela, em tese, ela ajuda você a dizer o que para você seria indizível. E quando você diz, você está simbolizando o que aconteceu e está diminuindo, reduzindo a importância do que aconteceu. Vocês acreditam, ainda acreditam nisso como psicanalistas? Vocês, Gustavo, André? Não saberia dizer se seria diminuir a importância, mas de dizer algo de outra maneira, né? Por exemplo, a questão do trauma, né? E o filme começa com trauma, né? Que é o acidente de carro. Em que a mulher que é acidentada escapa do acidente, né? Ela esquece quem é, né? Esquecer quem é também talvez tenha... pro filme essa simbologia, que é, ela quer esquecer o que ela fez que ela não suporta, né? Tanto que quando abre, né, a carteira tem dólares lá, né? Então, ou seja, tem algo difícil de reconhecer como minha identidade ali, né? Mas essa questão do trauma, que é o insuportável a dizer, né? Você falar de uma experiência traumática e não simbolizar isso de uma forma aceitável e tal, é que causa esse sofrimento com o trauma, né? Numa psicanálise, um dos benefícios que pode trazer uma psicanálise é você conseguir falar e reelaborar e tomar, vamos dizer assim, ser autor do seu texto, né? Porque muitos dos textos são impostos a nós, né? Os discursos, né? Discursos sociais, da família, etc. E, por exemplo, no filme a gente tem isso, né? O texto da máfia, o discurso da máfia, o imperativo da máfia era essa que tem que ser a mulher para ser escolhida. Quando eu vi o filme, eu até pensei nisso, porque, por exemplo, nas relações amorosas, né? Às vezes a gente tem essa impressão de que você escolhe a pessoa por quem você vai ser atraído ou não, né? Mas isso não chega, muitas vezes chega como a máfia faz no filme, né? Essa tem que ser a mulher, você não tem escolha. E quanto mais você luta contra essa imposição, você vai sofrer, você vai perder dinheiro, você vai sair do circuito, né? E tem um momento em que o diretor fala isso, né? Quando chega a atriz, ele obedece à imposição da máfia e fala: ah, essa é a atriz, essa é a mulher, né? Enfim, por que eu tô falando isso tudo? Como se apropriar da sua história de forma que você é autor do discurso que te move, né? E é isso que, se for pra fazer uma pirotecnia aqui, é você se dar conta de que não há banda, né? Que você tá tocando um playback. É você perceber que você tá agindo, atuando em cima de um playback, descobrir como tocar a música, digamos assim. Então, o processo de psicanálise é um pouco isso, né? É você perceber que, putz, ó, tem hora que eu, né, como o cara do trompete ou do clarinete, sei lá, que entra lá uma hora, né, e ele para e a música continua, né? E não só psicanálise, eu acho, não, qualquer terapia, assim, se você para pra pensar qual é o grande trauma dela, né? Qual é o grande sofrimento dela? Ela acha que ela ter feito essas coisas, ou mesmo que ela não tenha feito, ela ter desejado fazer alguma dessas coisas, que isso diz algo sobre ela, né? Mas isso não diz nada sobre ela. Nada diz nada sobre você, entendeu? Isso é simplesmente alguma coisa que aconteceu com você. É o processo de você se dar conta que coisas acontecem com você e não necessariamente isso diz nada a seu respeito, entendeu? É uma distorção cognitiva que a gente acha que a gente... E aí, quanto menos falado e quanto menos trabalhado, maiores essas distorções vão ficando e você acha que ao ponto de você chegar a se suicidar, como teria sido o caso dela. Você tá falando assim, coisas acontecem com você, isso não diz nada sobre você, né? Não constitui pra sempre a sua identidade, né? Mas talvez porque o que aconteceu no passado, especialmente o passado mais longínquo, ele é revivido como uma ficção na sua cabeça. Você cria uma ficção para aquilo, né, que realmente aconteceu. Então talvez a psicanálise haja nisso, que você possa recriar essa ficção da sua maneira. Porque tudo é ficção, tudo é memória. Mas aí isso seria a ego psychology, né? A psicanálise americana, que é você reforçar o ego. Você vai criar um ego em que você vai mudar essa história, você vai criar a história que você quer para você. Você vai ser o cara, você é o tampa de cruz. É que, beleza, funciona lá pra essa lógica americana. Mas eu acho que não é isso necessariamente, assim. Eu acho que, na verdade, é você entender que é uma história, entendeu? Que é só uma história. Essas coincidências assim também, eu tava... O livro que eu tava lendo cita Kierkegaard, né? Kierkegaard tem um livro de sermões que é Os Lírios no Campo e Os Pássaros no... Sei lá onde é que os pássaros estavam. Os pássaros em algum no céu. Que é sobre aquele trecho da Bíblia, né? Que fala olhar os lírios nos campos. E tem uma frase que é muito boa dele, que é tipo: "What happens to the bird doesn't concern the bird." O que acontece com o pássaro não diz respeito ao pássaro. A gente tem uma tara, para falar bem psicanaliticamente mesmo, a associar as coisas com o nosso ego, entendeu? Assim, a se colocar como protagonista das coisas e achar que tudo diz respeito a gente, tudo fala sobre a gente. E no fundo você tem que meio que se dar conta de que as coisas não estão falando sobre você, entendeu? As coisas acontecem, simplesmente. Isso não lhe define. Essa é uma perspectiva até mais assim de oriental, inclusive. Não sei se você está influenciado aí pelo Japão, né? Totalmente, porque morreu o meu vietnamita favorito essa semana, morreu ontem, o cara do Pieces Every Step, o Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, uma coisa assim? É, ele morreu ontem. O cara que inventou a mindfulness. Essa perspectiva, vamos dizer assim, de meditação, né? Que seria, por exemplo, para que, que você medita, né? Que é a meditação budista, às vezes olhando para uma parede, etc. É para perceber exatamente que as coisas que se manifestam na sua consciência não são você, né? Vamos dizer assim, eu vi o Sam Harris, não precisa nem ir pro Oriente, né? O Sam Harris, que é um filósofo americano, ele fez muitos estudos em meditação, ele até tem livros sobre isso. Eu vi hoje ele respondendo uma pergunta, uma entrevista, fizeram pergunta para ele, o entrevistador disse, em 30 segundos, o que você recomenda para alguém que tá deprimido, precisa sair de uma depressão e tal? E aí ele fala mais ou menos isso que você falou, ele fala assim, a gente tá o tempo todo, mesmo sem perceber, contando e apegado a uma história sobre si mesmo. Então, você tem que perceber, né, que essa história é algo que se manifesta, né, para sua consciência, ou, né, sua inconsciência, e você não pode ficar apegado àquilo, porque essa noção de que aquilo é você é falsa, porque na verdade você não é nada, né, segundo, né, essas pessoas que chegaram a esse entendimento por meio da meditação, etc. É difícil chegar a isso, né, principalmente no pensamento ocidental, né. É, mas você não precisa fazer o caminho todo, você pode ir devagar, por exemplo, no caso dela, tipo, sei lá, o que é que atormenta ela? Eu me permiti usar meu corpo sexualmente para avançar na carreira. Eu paguei os sopranos lá para me colocar no filme. E você ir se dando conta que isso, assim, não é uma coisa especialmente terrível, entendeu? Tipo, isso não... É, mas quem toma essas decisões é o ego. Quem tem o desejo de virar atriz de Hollywood é uma perspectiva egóica, né? Então é um pouco complicado isso. Que tá conciliando, beleza, uma perspectiva egóica, mas que tá conciliando alguma coisa inconsciente mais pesada, certamente, né? É, mas enfim, aí a gente não vai sair nunca desse buraco, aí você teria que fazer realmente... Por isso que eu é só pra implicar, assim, eu tô implicante com psicanálise, assim, só pra dizer que é isso, a psicanálise seria exatamente entrar nesse buraco do coelho aí, nessa toca do coelho aí, e ficar 20 anos brincando lá dentro. Com certeza. Mas eu tô falando de meditação, o Felipe lembrou bem, exatamente, eu tô falando desse lado orientalista e meditativo, porque é uma coisa mais próxima do Lynch, eu acho. Tem coisas no filme que não tem a ver com ela. Vocês estão falando sempre isso, né? Que tem coisas que acontecem com você que não tem a ver com você, que não diz sobre você. E literalmente isso acontece no filme. Tem cenas que não é sobre a Diane. E são cenas altamente fortes, marcantes e crípticas. Assim. Por que isso tá no filme? A cena do Twinkies, né? Que é essa cena que a gente já falou, né? Que o cara conta o sonho dele e se sente irresistivelmente atraído a realizar o sonho de novo, né? E dá de cara com a personificação lá do mal. E a cena também do diretor que vai até lá o rancho e se encontra com o cowboy. E o cowboy fala: se você me vê uma vez, tá tudo bem, mas se você me vê duas vezes, tá tudo mal. O que é o cowboy? O que é esse mendigo? Me conta, galera. Eu vi uma interpretação lacaniana uma vez num podcast, né? Aquele podcast que de vez em quando eu falo pra vocês, aliás, recomendo, né? Pra quem fala inglês, né? Um podcast chamado The Evolution of Horror, que é especificamente sobre filmes de horror, e eles falam de um Mulholland Drive. Bom, assim, eu já acho engraçado, né? Partir desse pressuposto, mas com a qual eu concordo, né? Assim, de que o Mulholland Drive, ele é, à sua maneira, um filme de horror. Talvez não muito característico, né? Mas ele não deixa de ser. E um dos argumentos, né, de quem acha isso é justamente essa cena do Winkies. Eles colocam esses dois personagens, esse mendigo demoníaco, que por um acaso é interpretado por uma atriz, inclusive, né? É a Bonnie Arons, né? Então, é a mulher que faz aquela freira do The Conjuring. Ela é especialista nessas criaturas. Exatamente, é. Então tem esse mendigo e tem o cowboy. O cowboy também é uma personalidade muito curiosa, né? Assim, porque Monty Montgomery é aquele ator e ele é um roteirista, diretor e ator, né, americano. E ele é aquilo mesmo. Ele é um amigo pessoal do David Lynch. Um pouquinho de trivia aqui. Inclusive foi aquele ator, né, o Monty Montgomery, que deu pro David Lynch o livro de presente que se tornou depois Coração Selvagem, Wild at Heart, né, um filme com Nicolas Cage, com Laura Dern. Então, o amigo pessoal do David Lynch, ele aparece no filme lá. E ele é aquilo, ele é o cowboy, ele é com aquele chapelão, aquelas roupas, assim. Ele não tá interpretando um papel, ele é basicamente aquilo. Eu escutei dizer que o Monty Montgomery escolheu esse vestuário especificamente porque eram roupas que o Tom Mix, o primeiro ator de western famoso dos anos 10, 20, era a roupa dele, que inclusive vale muito dinheiro aquela roupa, aquele figurino, né? que ele tinha, inclusive, resolveu usar pro... É, então, por isso que eu tô falando, é dele, assim, aquela roupa extravagante, assim, sabe, é dele, não é nada que veio do David Lynch. O próprio ator, ele chegou no estúdio vestido com essa roupa do Tom Mix, falando, não, é isso que eu quero fazer. Mas, enfim, aí nesse podcast eles falam que esses dois personagens, né, mais especificamente esse mendigo, a demoníaco monstruoso, né, que tá atrás da lanchonete, né, a lanchonete toda bonitinha, o Winkies, né, o Twinkies, não sei mais. Que no final do livro tem a caixa, ela tá segurando a caixa, né? Aquela caixa azul que é a caixa de Pandora, né? Não, mas assim, só pra reforçar essa ideia de que, assim, nesse caso, literalmente, assim, por trás de uma fachada de normalidade em que aparentemente tudo é seguro e tudo é colorido e tudo é feliz, né? Você tem aspectos monstruosos da realidade. Então, justamente, no Evolution of Horrors falam que isso seria uma representação do real lacaniano, né? Aquilo que está além de qualquer simbolização, aquilo que você não consegue apreender, né, intelectualmente, e cujo simples contato, né, faça com que você, ou pelo menos toda a estruturação psíquica que você usa para poder interpretar a realidade se dissolva, né? No caso do sujeito que ele vai atrás do Winkies, né, ele literalmente ele cai, né, ele desfalece, né, quando ele entra em contato com aquele mendigo. Agora, por quê? Não se sabe por quê. Sabe, o que é que aquele mendigo representa? A gente não tem ideia, né? Eu acho que um pouco é a graça disso, né? Você não sabe. Ele simplesmente é mau, e ele está lá, e ele está presente, e isso já torna ele terrível. E se cowboy não é um esquema, não é, tipo, ainda mais o que estavam falando, é de psicanálise e tal, o superego, né? Que ele tem umas regras que ele dá pro cara, né? E o fato da... Você falou por que que tá nos filmes se não é sobre elas, eu acho que quando você tá sonhando, você não é obrigatoriamente protagonista, né? Às vezes sim, às vezes não. Então isso não, pra mim não remove esse aspecto de sonho, né? Continua sendo, pra você então, continua sendo o sonho dela, mesmo que eles sejam os protagonistas naquele momento ali. Agora, esse fato de ser o sonho dela, eu acho que é interessante a gente pensar que o filme é um sonho, é o nosso sonho sobre Hollywood, né? Um sonho coletivo, então. É, exatamente, é o que tá no imaginário coletivo sobre Hollywood, né? Por exemplo, o cowboy, ele é uma representação máxima, né? Como você falou, é um personagem da origem de Hollywood, né? Então ele é aquela figura... O arquétipo do cinema mesmo. É, e que seria a figura máxima daquele... que é o símbolo, é o vetor de tudo aquilo, né? E é quem comanda, né? Quando esse é o que tá comandando tudo por trás. É a força do destino ali de Hollywood, né? É que o cara tem que se submeter de qualquer maneira e ele obedece, né? A máfia, ele quebra o carro da máfia, mas ao cowboy ele obedece. E de fato, né, a gente sabe que o David Lynch gosta de às vezes pegar uma abstração, uma ideia, né? Essa ideia que o André acabou de descrever e colocar numa pessoa, né? Essa pessoa simboliza isso. Tanto é que nem o cowboy, nem o mendigo fazem nada. Eles não fazem nada. Eles não praticam atos. Eles só aparecem e estão presentes, né? Como o Igor falou. E a pessoa simplesmente... uma reação sem entender. Ou de desfalecimento, ou no caso do diretor, né, do Adam Kasher, absolutamente assim, desentendimento total, né? Perdido, né? O que eu tô fazendo aqui? E obedeceu, né? Inclusive a ordem. Posteriormente ele foi e ele topou, realmente, vou pegar a mulher que fui instruído a pegar pro papel. Esse mendigo que tá atrás do Winks, ele é meio que o Gil Brother do Hermes e Renato. tava faltando. É o Away de Los Angeles. É, o Hermes e Renato é o David Lynch com anabolizantes, velho. Ah, não, eu ia falar que se você pensa dessa perspectiva de que é um sonho coletivo nosso sobre Hollywood, também tem a nossa culpa aí no negócio, né? A gente também exige que a mulher se mate, né? A gente exige que ela se sinta mal, como tantas outras estrelas do passado foram levadas ao suicídio ou às drogas e tal, pela expectativa que é criada. Porque é como se a gente soubesse que tem essa sujeira. Quer dizer, é um filme sobre como fazer salsichas, digamos assim, né? O que tem por dentro do... A gente sabe de tudo isso, mas a gente não quer que isso fique explícito. A gente exige das pessoas que fazem parte que elas escondam isso da gente, né? Então a atriz, né, a estrela e tal, tal, tal, ela não pode em nenhum momento deixar transparecer isso, essa vulnerabilidade, ou essa ambição desmedida, ou... Né? Ela não pode ser demais, tipo uma Marilyn Monroe, assim, né? Não pode ser sexual demais, não pode ser proativa demais, não pode ser, né, ter opinião demais. Ou se ela é muito, sei lá, uma Brigitte Bardot, começa a ter opinião política demais. A gente exige que a pessoa na vida, mesmo vida privada, quer dizer, não existe mais vida privada, entendeu? Essa pessoa tem que ser realmente a personagem o tempo todo. A gente não permite que ela deixe transparecer essa coisa suja por trás, né? Tanto, inclusive, a resistência, né? Quando começou esse negócio do Me Too e tal, tipo, uma dificuldade da gente aceitar, né, esse tipo de denúncia e tal. A gente tem uma tendência a resistir, porque ninguém quer saber o que está por trás. A gente só quer o produto feito. Então, é um pouco, eu acho que aqueles dois veinhos lá, o papai Smurf saindo de dentro da caixa lá, é um pouco a gente também, né? Né, que exige, né, meio que julgando e dizendo, olha o que você fez e tal, mas a gente gostou do resultado, né, mas a gente julga. É, começa empurrando ela na direção de Hollywood, apresentando, né, vamos sim, entra aqui, aí no final, porra, cadê, né, o que você não tá fazendo e tal. Inclusive dá pra amarrar um pouco disso que você falou do... De ser um filme sobre Hollywood em geral, né? E com a pergunta que o Diego fez antes, né? De quem é o protagonista e tal. Pode fazer sentido que realmente não tem uma protagonista. Por isso que a Naomi Watts não é uma pessoa, né? Uma hora ela é uma, ela tá contando uma história e depois ela tá contando uma outra história, né? É uma história sobre o que rola em Hollywood, né? Uma hora era aquela Angenu lá, com o nome e tal, e uma outra hora ela é a atriz fracassada, né? A Naomi Watts está atuando, mas essa história acontece todo dia em Hollywood, né? Sabe que eu pensei isso? Essa semana, a última semana, minha mulher resolveu maratonar Harry Potter. Aí a gente tá assistindo Harry Potter desde o primeiro até o último. Ontem, anteontem, terminou de assistir o último. E aí, além disso, a gente viu aquele especial que saiu da... Não sei qual foi desses streaming, tem 8 bilhões de streams agora. É, dos 20 anos. Não sei se vocês assistiram isso, provavelmente não, porque vocês, né, têm mais o que fazer. E aí você vai vendo aqueles personagens e vai dando uma tristeza que ela não me ouça, mas você vê que os caras estão tudo uns fodidos, assim... Os atores? O cara certamente é cocainômano hoje em dia. Os atores mal se falam, não ficam fingindo uma intimidade que não existe, assim. Tem uma hora que aquele ruivo lá fala pra mulher, I love you. Aí ela fala, oh, e nem diz que ama o cara também, velho. Eu fiquei me sentindo mal por 3 dias. É uma tristeza, entendeu? Você vê que Hollywood engoliu os caras, triturou os caras, a infância e a adolescência dos caras, entendeu? Aí você assiste o filme, é tão bonitinho, Harry Potter, oh, que fofura e tal. É 3 vidas que foram passadas na carne moída, velho. É, viraram carne moída pra, em favor do nosso entretenimento, assim. Então eu acho que é isso, o filme é um pouco isso, né? Essa máquina de moer, assim, que é Hollywood. Que é difícil você se identificar, porque no fundo os caras são lá milionários, tem a vida, né? Tem acesso a tudo e tal, mas não deixa de existir, não deixa de ser, de ter um sofrimento aí por trás. Tem 1000 exemplos, né? Tem Michael Jackson, Macaulay Culkin, um monte de gente, assim, que... Até aquele cara do Senador do Futuro 2, né? Edward Furlong, aquele garoto, né? Sucesso total na época, mas depois não fez mais cara, nada. Mas não precisa ir longe, não. Tem muito trabalho que fode a vida das pessoas e elas ganham muito menos do que a galera de Hollywood. Na Hollywood tá sendo captado, né? Tá sendo filmado e projetado, né? Você vê, você consegue acompanhar. Por isso que o Gustavo falou, né? Você vê ele criancinha lá e depois você vê onde ele foi parar depois. Você tá registrado, né? Que nem aquele filme, aquela série Seven Up inglesa, que eu só li muito a respeito e nunca assisti. Começou a ser feita dos anos 60 pra frente, de 7 anos. Uma série de documentários onde eles pegavam um bando de criança lá, entrevistavam eles. Aí 7 anos depois, ia lá e entrevistava de novo, né? E aí 7, tem vários. Teve um recente agora. E é isso, né? Você vê a criancinha num e no outro, tá desempregado, depois tá morto. Tá divorciado, é alcoólatra, né? Então, a gente acompanha. E Hollywood, né? Você acompanha, né? Você vê isso filmado, né? Então esse foi mais um episódio do Sala de Projeção. Lucas, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Ele foi dedicado pra você, que pediu. Escrevam pra gente, mandem mensagens, que a gente tenta. Ele acabou por recomendar um filme excelente, que gerou um ótimo episódio. A gente se divertiu muito, adorou conversar sobre esse filme, nós 5. O próximo filme vai ser A Filha Perdida, The Lost Daughter, dirigido pela Maggie Gyllenhaal, estrelado pela Olivia Colman. Filmaço imperdível. Tá no Netflix, muito fácil, muito acessível, assistam, recomendamos, e até lá, um grande abraço, todo mundo, manda um abraço aí, André. Abraço, André. Gustavo Leal. Abraço, eu tô repensando aqui minha opinião sobre o filme, talvez até eu assista de novo. Felipe Sobreiro. Falou, pessoal, foi o que eu falei mais cedo, se o David Lynch falasse português, ele ia ouvir o programa e ia curtir, ele nunca ia confirmar nada, negar nada, mas aí eu acho que ele ia curtir essa conversa, é isso que ele gosta. Igor de Campos. Gostei muito desse episódio, Lucas. Muito obrigado por essa recomendação. E é isso, ficamos por aqui. Até mais. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara. Dream, dream, dream.